ou querias romper o ar, desenhando sonhos como água a deslizar. Há ideias que eu não sei dizer, movimentos que me dão envolvendo o corpo na doçura dos teus passos. Bailarina, baila a música que sentes, não descansa, dança. Dói-me estar aqui no fim da sala. Direi.